Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo à Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com o tema de Calvin Harris, Thinking About You. Tenho uma boa notícia para lhes contar. A utilizadora mais idosa do Facebook, com 105 anos, Edith, depois de postar na rede social em questão que o seu carro estava velho demais para continuar a fazer o voluntariado na Direct Relief, recebeu de um anónimo um carro novo. Com o carro novo, Edith torna-se a condutora mais velha de todo o estado norte-americano da Califórnia. Ficamos com o tema Goodbye Tomorrow, de André Indiana. Sometimes I feel so lucky. Then sometimes I hardly breathe. So many people lost their everything. And sometimes I think it should have been me. I carry a lot of baggage. I've gotta leave it all behind. 'Cause all of this is just a passage to a place we all will find. Sing it back, so I can sing it back to you. Já em setembro que o Open Air Cinema no Simonense chega ao mercado de fusão em Lisboa. O ciclo de cinema ao ar livre decorrerá nas quartas-feiras daquele mês, numa iniciativa conjunta com a Zero em Comportamento. A primeira sessão, marcada para o dia 4 às 21 horas, é especialmente dirigida aos mais pequenos, com uma programação que comporta 8 curtas de animação. Ao contrário do primeiro dia, as sessões do dia 11, 18 e 25 de setembro terão início às 21 horas e 30 minutos. Na motivação, mais uma vez, o Gil Linda com o tema Que Seja Agora. Nós nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar, vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Seja agora, seja agora, se é para acontecer, pois seja agora, que seja agora, que seja agora, se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora, se é para acontecer, pois que seja agora. No sábado passado foi inaugurado o novo elevador da Rua dos Franqueiros, que facilita assim a ligação entre a Baixa e a costa do Castelo de São Jorge. Passado 9 meses da data prevista inicialmente, a ligação entre a Baixa e o Castelo de São Jorge é gratuita. Ficamos com o tema Unbelievers, dos Vampire Weekend, e logo a seguir, os Maroon 5 com Move Like Jagger. See the sun go down, it's gone. all of the sinners the same. Girl, you would now die, believers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what only water contains a little drop for me. Rádio Oeiras vai dispor de 6 espaços onde será possível e legal fazer grafitis. Em comunicado, a autarquia pretende afastar a ideia de que o grafite é uma forma de vandalismo, elevando-o ao Estatuto de Arte Urbana, disponibilizando 2 locais na freguesia de Passo de Arcos e 4 em Caxias, onde a sua prática será incentivada. Ficamos agora com o tema Avicii, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So informar aos ouvintes que este é o último programa de motivação. Gostei muito de fazer este programa e sei que ficam com a Rádio Antena Web muito bem entregues, pois a rádio é constituída por vários programas muito bons. Tenho a agradecer a oportunidade que me deram. Como última música de motivação, temos Get Lucky, dos Daft Punk. Até uma próxima! beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky.